Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver. Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver. A cada amanhecer um novo, entardecer, do anoitecer vem a madruga, só Deus aí pode crer. A noite vem envolvida com o velho pôr do sol, pra esconder as malícias da terra que expõe os farol. Em meio às trevas sua luz de Deus pode brilhar, o tempo todo a guerra celestial está no ar. Enquanto cê passa na rua, vê os botecos lotados, demônios já trabalhando pra fazer mais sinado. A rua é muito bonita, também tem um par de coxa, usa decote e o pince pra te levar pra forca. A rua entopa o nariz, também é os bagulho prensado, te joga à beira do abismo e o crack vem de embalo. A rua vem de gelada, loira, morena e quente, e até dentro da igreja vi muitas derruba crente. A rua tem olho grande, seca até pé de pimenta. Ela faz o que faz, um dia vai ter a sentença. A rua tem dois caminhos, cabe a você escolher. O lado estreito é embaçado, mas lá se pode vencer. Enquanto o largo te mostra um caminho de facilidade, te dá a riqueza do mundo e uma rua cheia de graça. Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver. Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver. A rua tem várias formas, maneiras de se fazer. Ela se faz de maldade, ovelha ou lobo se vê. Com os demônios da morte que assola ao meio-dia, com uma grama, duas gramas, pois ela não vem sozinha. A rua tem Gabriel e sua espada na mão, para lutar contra as forças ocultas lá do mundão. Mas pra criança a rua não tem nenhuma maldade, um rosto belo e inocente, só Deus cuida na verdade. Como é que pode entender? Na rua tudo se vê, só Deus mesmo pra mostrar e pra cuidar de você. Já no portão trabalhador começa a oração, que já às quatro às cinco pro trampo cedo, meu irmão. E que se sente amedrontado com qualquer farol alto, a rua é muita surpresa, tem que se tá bem firmado. Na rua é seta jogada, lançada pra todo lado, mas a armadura de Deus, Efésios 6, é blindado. Na rua há proteção, anjos em volta, irmão, Espírito Santo no meio, cuida de quem tá firmão. Eu quero é viajar pra nova rua que há, Jerusalém, nova terra, ruas que brilha no ar. Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver. Já vi a lua amanhecer, entardecer, anoitecer. Se faz coisas que ninguém vê. A madrugada te mostra um caminho cheio de prazer, mas só Cristo te mostra o caminho para viver.